Ei, o Pop é o Pop. Machuca mais, Elisson, vai! Dale, DJ Elisson! Agora é aquele momento pro cara que tava encarando uma gata, a gata encarando o cara. Meu irmão, a hora é essa, hein? Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só avisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Yeah! Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas. Depois dessa chuva, vem pra mim. Está tão frio aqui. Está tão frio aqui. No Caribinho. Já amanheceu. Não te vejo. E aí, meu patrimônio? Sozinho. E aí, bola genica? E pedindo para o mar trazer você. Olha ali, Alisson. O nosso empresário Edilson Assis. O homem que comanda as seguras. Olha, Edilson. E toda segunda-feira tem Pop Live, maninho! Live! DJ Alisson! Bora, Zinho Mix! Quarta, tu já sabe, Templários, viu? Bora comigo! Uma marcante bem tocada, é gostosa de se ouvir. Alisson. Tu machuca o coração do Muralha, Alisson! E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor, eu quero te entregar. Que é uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Meu irmão, bateu uma saudade. Banda. Lá do Salesiano, naquela época, sabe? Lembra? Pois é. E agora? Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. Ele som. A tribo vem pro Tupinambá. Hoje é aniversário do Tachaque Terremoto. E ela tá curtindo demais. Alô Neto Miranda. Alô Renan Miranda, tamo junto. DJ Dino, um mensagem marcante isso aí, velho. DJ Dino, vai pra cima da galera tocar. Manda beijo. Pra quem nunca amanheceu na beiradinha. Prazer, viu? Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu e inferno que entrou na minha. minha vida. Esta solidão que me persegue. Pitmourado! Eu não consegui mais com palavras sentir medo. É o Conti, né, meu irmão? Os barristas da Monte Alegre, lá do Jurunas. Vem ficar comigo. Gosto dessa galera. A minha vida é nada sem ti. Eu me identifico, viu? Fica sozinho esperando. Olha o Dodô. Do tacacá do Dodô tá aqui no Águia, velho. Alô, Wesley Guimarães. Tenho outro amor e não vá se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Eu também. Eu também te quero bem assim. Quero todinho só pra mim. Eu também te quero bem assim. Fala, Ninho. Todinho só pra mim. Ajeita o bagulho lá e não me deixa na mão. Live. Eu também te quero bem assim. Alô, Donadinhas. Todinhas. Do Pop Live, tá aqui, Ellison. Quero mais a emoção, a Live. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. A brincadeira vai parar aqui. Sem brincadeirinha. Só! Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. É o que eu te peço. Toda a galera da Climação, junto com o Zeca da Joia. E aí, Alan da G1, Lili da Dinas, Estemúria. Toca pra mim, Valsom. Contigo, Maria. Toca pra mim. Toco sim, papai. Toca pra mim. Pop, isso. Ellison! E a nossa amiguinha, Michele Miran. Super loira do pop, vai curtindo! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela... Cadê o CD, né, pezão? Dessa época! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode. DJ Ellison deve estar percebendo. Eu gosto de brega, funky, lambada. O aluzinho do passinho. Tá voltando aquele casal agora, né? Aquela mulher pra marcar. Ele tira, joga aquela, maninho, joga aquela. Vem comigo, aluzinho, vai. Banda Amazonas. Bora, Jabuti. Patrimônio também, né? Caio do Grau. Maxi, do táxi! O Daniel, o Otora Rafael, também o Douglas, o Felipe, equipe Grau! Só faltou, Michel! Eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. super abraço pro nosso grande Bruninho. Bruninho CSA. Família CSA tá de volta com a gente, Elison. Super abraço também pro Danielzinho do Pá. Alô, Clailson! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo. Acho que o museu. Gostoso de tocar, se entrega a paixão. É o Jabuti! Príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Elison e Juninho. De Léo, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Júlio Soneca, olha pra cima, Soneca. Rodrigo Lado Esquenta, Lucas Oliveira, Chechel, tá todo mundo viajando. O som que encanta o Pará, um show de som. O Batalha Diego, DJ Jonathan, Príncipe Negro, lá da Vila do Conde, Gilmarinha Moranguete. E a Super Loura aí, Diego. É, mãe. A emoção, a flor da pele. Essa vai pra quem tá vivendo aquela fase meio cruel, né, meu irmão? Mas vai passar. Mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar. Nada é igual. Quando eu te conheço. Depois que vem a fase boa, aí eu quero ver. Tem um jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Olha aí, Bezerra. Ela fase vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você. DJ Elison! Tento te abraçar, mas você. Se preocupa mais alto, aquela fase não é passar, viu? Você mudou, nem o seu olhar, nada é. O tom tá de coração aberto, já me deu toque aqui. Me traiu, o meu jeito de amar. Olha aí, Elison! O Neguinho de Lanches! Alô, Neguinho de Lanches! Super abraço, brother! Tá no pop, tá no. É o lanche oficial do Pop, fala neguinho! Quer separar você de mim, não vá. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vá. É doido! É DJ Alisson! Super abraço! Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Alô, Janinho! Com amor! Bora, Pitbull! Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se foi DJ Elison. E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi. Aquela música, viu, Tom? Um dia te falar. Que todo mundo canta. Tudo passa quando eu lembro. Nós dois olhando. Galera, viaja. Volta pra mim. Volta aí. Aonde está? Arrepia tudo no Caribe, Alisson. cante, né? Cante, cante. Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim. Só eu sei. DJ Ellison. Quantas vezes floresceu amor, mas você. Pega o japonês do uísque. Nem li. Tá ali comigo. E aí, Japona? Qual a parada? Tamo juntos? Te dei tanto amor. O Marlon. E a Dani do Cra. Mas você. GDJ do bem daqui com a gente, maninho. Ser feliz, muito feliz. Muito feliz. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Encontrei um novo amor que mudou o meu viver. Esqueci o que passou. Decidi não mais sofrer. Chuca danado! Dali DJ Ellison! DJ Ellison, o showman. Conta a história, vai! Uma história pra te revelar. Um segredo que eu não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei. Antes de te amar eu já me... Alô, garoto Johnny! Frio, tão calado. Cadê o uísque, maninho? Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não... E a biela das aparelhagens. As flores eu mandei. E aí, bandida? Um anônimo escrito te amei. No dia seguinte quis me aproximar, peguei o ônibus. Bora lá, Henrique! Na próxima parada, ela embarcou. E com um olhar apaixonante, ela me olhou. Era você, a menina dos meus sonhos. Que eu me apaixonei. A menina que as flores, o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amado, mesmo sem saber. Admirado muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar. Nos meus porões, nos pensamentos meus. Nossas vidas se encontraram, obrigado, meu Deus. O Batata, lá da Toca do Eu, junto com o Renan, junto com o Neto, tá todo mundo. E aí, Michele Miranda, segura. O Rambinho Motora. Alô, Alex da Segura. Vem daí, BJ. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro. Só acho que machuca, meu irmão. Todos meus pensamentos são seus. O que vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Eu sem você, não sou ninguém. DJ Ellison. Olhando no espelho, minha imagem está só. Sofrendo de amor, não dá mais pra viver. É grande a minha dor. E agora, brother? Emoções, moleque! Mas eu já paguei. Nem me deixa de orgulho. Júlio alucinado. Alucinando tudo aqui do lado, Ellison. Eu amo você, não posso perder. Quem eu mais amei. Fica longe de você, não sei. Todos meus pensamentos são seus. Eu sei, sei que vacilei. Sei que mereci. Mas eu já paguei. E o Nandinho? Do lado de uma super celebridade. Engenheiro Rafael, isso daí é parceiro, Virandinho. Dê um abraço nele por nós aí. Alô, engenheiro Rafael! Ellison, puxa aquela, maninho! Você quer, bebê? Quero um carinho, um abraço, me dá. Deixa comigo. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço. faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Agora vem! Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Esquenta, sacode o barcão. Gente, toda segunda agora tem o Caribinho. Pra gente lembrar muita coisa boa. Toma na bundinha, tu já pegou. Depois de uma chuvada, um temporal todo. A galera marcou presença. É disso que eu gosto. São os que marcaram, hein? Fábio da Selpa, o novinho do Ura, Lucas Oliveira. Toda hora eu só... E aí, Felipe Netão? O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. Valdian, dos Caixa Baixa, o primeiro a chegar e o último a sair. 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. E hoje? Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu tô lá também. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop. Galera do pote. Super Pop. Um som completo. Fala o nome do cara aí, Ellison. Fala o nome do cara aí, Ellison. Ellison. E aí, Ultra Breninho? Também tá curtindo as marcantes? Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração. Fala, Breninho! É o Ultra Breninho das Marcantes! Não consigo te esquecer. Ele disse assim: Alisson, bateu uma saudade agora, meu irmão. Meu amor, sou louco por você. Meu amor, me diga onde estás. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto. novinho do Una também. Alô, Jonathan, direto de Barcarina. Gilmarina, Moranguete, o Motora Diego e a Super Loira. Galera de Fronteira, Alisson. E confirmado, toda segunda-feira vão estar com a gente. A R15, disparando sucesso. Só vou puxar primeiro a tua e depois tu comanda. É na época do Caldeirão do Alan, vai! Dali, DJ Alisson! Bora, minha golada! Um, dois, três, vai! Rapaz, o camarote da cerejinha tá pegando, é fogo, meu irmão! Vai, vai, vai, vai, vai! Que isso? E cansa no bote e bila menina xixi. Diabrada, meu. E o Bezerra do Uber, marmita, papai. Do ladinho do nosso grande amigo Super Zeca da Joia. O teu coração é live. Bora, Biela no caqueado. Bielinha no caqueado. Olha a galera do salão fazendo caqueado aí, ó. Sonhei. Sonhei com você, amor. Acordei. Não dormi mais pensando em ti. Vou te encontrar, meu amor. Vou te encontrar. Dali, DJ Alisson. Pra sair. Essa noite inteira com você, com super pop a tocar, arrastar, agitar o povão. E você faz parte desse show. Vamos curtir esse som, é da festa. É o super pop. O super pop é o peso do som. Com DJ Alice Batinho no alta sonoro. Vem curtir. Vamos curtir esse som, é da pesada. Pop é o peso do som. Pop, com DJ som. Alice Batinho no alta sonoro. Bolas mentirosas. Junto com o nosso engenheiro Rafael. Aí o bagulho fica doido, viu? Bora, Matona, Diego! Zeca da Joia tá acelerado, meu irmão! Já são 4 da manhã. Eu acredito assim. Quem é de maior aí, bota o bracinho pra cima. Só quem é de maior. E quem gosta do proibidão, Elison? Quem é que gosta do proibidão? Solta o proibidão aí, bora ver como é que fica, vai! Aê, pai! E agora? Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Só se for hoje, né? Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. E aí, Anny? Como é que tá esse camarote? Fudinha, pra levar pra tentar estacar na bucetinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Pra levar pra tentar estacar na bucetinha. Pra levar pra tentar estacar na bucetinha. Dois, três, vai! No Elipé, baile de favela, na Marconé, baile de... Michele Miranda! São Rafa! Robinho Sam! De favela! E aí, Gabi Correia, pega fogo! Pega, lá vai, Elisa Maria, é baile de favela, invasão, é baile de favela, nas casinhas hoje tem baile de favela, e os menor preparado tudo pra dançar com ela, vai. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo, que ela veio quente, hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Mexe com ele pra te ver! Mexeu com o Emerson, vai ter que mostrar talento. Vai! Tava no fluxo, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer? Sabe o que ela quer? Que? Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Bora, bigode, pop 10, não pode dormir, maninho. É rock doido, Ellison! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. E aí, Chechel? Lucas Oliveira! Tá todo mundo no rock pesado aqui, Ellison! Henrique! Um pouquinho de tudo pra todos, vai! Quer ser minha namorada, dividir um sonho novo, de aliança e de mãos dadas. Vou te perguntar de... Essa é pra casar, né? Quer ser minha namorada, de rolé pela cidade, ou num beijo de pipoca, vendo até a sessão da tarde. E aí, Alisson? Tenho sonhos e em todos os meus planos tem você e eu. E a Biela? Mudou. E a Amanda Martins? Pois daquele beijo que bora, me deu. Muito pagode, do sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me senti assim e vou até o fim. Agora vai! Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois? Nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Pra valer. Já pensou no dia de chuvinha? Nós dois dormindo de conchinha. Agora é o seguinte: quem já jurou, quem já jurou, quem já jurou por um grande amor aí, dizendo assim, amor, eu juro que eu te amo, eu juro mesmo. Quem já jurou? Quem já jurou? Essa é pra você, ó. Todo abraço é muito bem-vindo, só que o seu é mais apertado. Alô, filé da TF! Alô, Maílson, família Roxum! Um carinho é sempre gostoso, só que o seu é mais delicado. Bora, Cleilson! Oh, toda a galera lá do Búfalo do Marajó, um abraço, mano! Tamo junto, conectado! Embora tem uma semana, e aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você, e eu não me canso de te amar. Não vejo a hora de chegar o dia, anoitecer na sua companhia. Eu e você querendo se... Se ainda não jurou, fala baixinho no ouvido dela assim, ó. Eu juro que eu não te amo pouco, eu amo muito. O meu parceiro Thiaguinho dos CDs, Super Jonathan, o Poró dos Danadinhos, Leona dos Humildes, Valdinho do Caixa Baixa, fortíssimo Júnior da Pedreira, aniversário da Belly, parabéns, Belly! Bora, João, bora, Dudu! Toda segunda-feira, Edilson! Nós temos um encontro marcado!